lá, vamos lá, vamos lá. Tem muito moleque querendo carro, moto, dinheiro, mulher. Muitos não sabem que a realidade ela é uma só. A pista tá molhada, todo começo tem um fim. Eu de R1 sentido Paris. Paris. Olhei pro lado, a dona Rota me viu, fiquei gelado. Deus é meu aliado. Quem não deve não teme, lembrei desse ditado. O bagulho é louco, então cê tá ligado. A zona sul é show, tem uns aliados. Voltando de novo, bolando o mesmo plano. Tô no AR1, gambeta me olhando. Pera aí, eu não vou desistir. Finado litão, exemplo é esse aí. É quem? Tchau só, foi bem lembrado. Se tivesse aqui, tava do nosso lado. Imagina só, doidão, o desacerto. Vida que é louca, sem massagem, pois é o gueto. Na vida várias fitas, lojinha da fundão, curto a brisa. Hoje vai ter balada, voltar de meia meia no jet da madrugada. Adobo X, série ouro, meu Nike da hora. A roupa da moda, Brookfield apavora. Cada um com seu carro, as mina contém. Moleque doido, chapa o coco, mas sempre consciente. Tudo que vem pela frente. Aqui estou mais um dia. Sai das pistas, molhada. Você não sabe como é caminhar. Tem rua que os moleque acha que é o dono. Toca a fita. Chega apavorando de carrão. Tá tudo errado, esse pá tá iludido. Respeito é pra quem tem, não paga de bandido. Os verdadeiros que me acompanham do começo. A chave é a paciência, liberdade não tem preço. O sofrimento é desespero, traz saudade. A vida é muito louca, estando até das grades. Várias quebradas, histórias relatadas. Do Rio de Janeiro ao extremo da Baixada. Eu descobri que Deus ouviu a minha prece. O que não nos derruba só nos fortalece. Sua família que sempre tá no seu aguarde. Espere impaciente a sua liberdade. E é verdade, cê que escolheu vida do crime. A cena aqui são forte, um pedaço do filme. Pedi pra Deus nesse momento uma ajuda. Mas não em oração e sim em forma de música. Esse som feito de coração. Por um neguinho, muita treta, nova geração. Sai das pistas, mulher, sai das pistas. Faz em um acento. Sai das pistas, moiada, sai das pistas. A minha chance é zero. Sai das pistas, molhada, sai das pistas. Faz um acento. Você não sabe como é caminhar. A minha chance é zero. Faz um acento. Você não sabe como é caminhar. A minha chance é zero.